Para acabar com a dor, a discriminação que tão atinge a mim e a vocês, irmãos. Em toda parte, maldade, meu, dignidade, falsidade ou não. Mas o irmão que morre, um instante de silêncio, consideração. Mas o irmão se foi só, consumido pelo mundo do pó. Eu vim de longe, eu vim para citar o ruim, caso de vocês e a mim. Há muito tempo só ouço, eu vou te amar. Poesia, mulher, realidade, vida. Aonde foi parar? Eu me pergunto, aonde foi parar? Conta regaço, descaso, fatalidade, maldade. Tem tanta gente que morre por nada. Hoje um pega um gole e uma cafungada. Mães angustiadas que oram pela alma de filhos que se entregaram ao vício, ao mero atrito da brisa. É sempre problema, são suicidas. Aonde que eu andei? Nem sei. Pode crer, chega mais. Eu me perdi, me encontrei, voltei. Só pra citar pra vocês, problema. O vício mata, quando dá bala se esquiva. Da overdose não escapa. Realidade, vida, se salda com lágrimas. Amigos que choram. Nem todo o dinheiro do universo pode tirar uma alma sequer do fogo eterno. É triste, vários manos eu vi, e quantos precisarei ver partir pra que se conscientizem do errado e não se torne mais um drogado. Pinga, baque, craque, sintonia errada. Eu ouço gritos, disparos. A filha estava sendo violentada. Foi pra rua e não conseguiu o níquel pro canalha do seu pai se acabar no vício. Então, outro dia se passa, em outro dia, em outra casa. O velho chega em casa, embriagado, não distinguindo certo do errado. E espanca a mulher com o filho vendo. E o moleque assiste aquilo faz tempo. Na consciência, o trauma, no corpo, marcas que o levou à dependência. E se torna garoto propaganda da violência. A sociedade apenas lamenta. Mas um irmão vencido pelo sistema que tem cheiro, cor, se pá até gosto. Na mãos de um é caviar, da maioria é marrom e boia. Na podridão do esgoto, pra que ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se realidade de vida se salda com lágrimas. Amigos que choram, famílias que choram, amigos que choram, famílias que choram. O vício é bizarro, covarde. Não tem idade, sem informação. A falta de atenção, cova aberta, caixão que resulta o mal. Destruição de irmão a irmão. E se prossegue, vários irmãos, movida a ambição. E diz a solução é uma arma na mão. Vocês entendem? O cara fica triste porque não tem um par de tênis. É, a vida como é. O outro é tão feliz sem ter o próprio pé. Exemplo pra quem quiser, mas essa cena dona gente doente, idade passando dos 50, enfrentando uma fila pra passar no outro dia, mais provável no outro mês. Olerite, mãos ao alto, assalto, quer por lei, descontagem é nesse S, sempre mês a mês. Resultado não se tem, se tem, sete palmos, adeus e amém. Você perdeu ou tá perdendo alguém? Oh meu Deus. Hoje eu entendi o que me diz João 10:10. O demônio vem pra matar, roubar e destruir com a política de Judas e os ladrões de vidas a sorrir. O tempo é curto demais, sou mensageiro da paz. Se não me ouve, se vai, você só paga o que faz. Realidade, vida, se salda com lágrimas.